Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados à cantora e compositora Isabella Taviani, com seu álbum Eu Raio X. Abrimos nosso programa com a música Roda Gigante, de Isabella Taviani, como quase todas as músicas do álbum, destacando-se nesta a presença de Sasha Ambach nos teclados e de Marcos Suzano na percussão. Pena de quem desistiu, de quem olhou pra trás e não se viu. Pena de quem desabou e não soube levantar, só chorou demais. Pena que é de manhã e você ainda nada enxergou, nem se lembra mais das cores do amor. Quantas voltas tem que dar a roda gigante do seu parque, pra você se convencer, os altos e baixos fazem parte. Essa história que nos cabe, vamos escrevê-la antes que acabe. Tudo em vão, tudo sem razão. Eu, Raio X, de Isabella Taviani, no que diz respeito às temáticas poéticas, é um disco intimista, introspectivo, como o próprio título sugere, Eu, Raio X. O amor, a relação entre duas pessoas, esse é o tema recorrente. Confira em Mulher Sábia, de Isabella Taviani e Milena, ainda com a participação de Marcos Suzano e de Pedro Braga nos violões, trilhando um clima flamenco. Ela bem sabe acusar, ela é bem sábia machucar, sabe também. Dignidade ela conhece, crueldade ela se esquece, nunca fez mal a ninguém. Todo seu passo é sempre certo, não desvia pro pecado, ela é perfeita, meu bem. Não é capaz de covardia, não inveja alegria, ela é perfeita que nem o padre. A banda base que acompanha Taviani no álbum é formada por Sérgio Melo bateria, Rodrigo Nogueira e Marco Vasconcelos nas guitarras e violões, André Vasconcelos no baixo, que também assina a produção musical. Ouço o Quase Baião e Se Eu Fosse Te Esperar, uma música de Isabella Taviani. Sim, eu te amo, mas não pude te esperar. Aprendi que os sonhos morrem quando voltam pro lugar de onde nasceram, lá de onde tiveram forças pra sonhar. Eu te amo, pode não mais parecer. Entendi que eu insistia quando tudo que eu devia era deixar. O som de Isabella Taviani poderia ser descrito como um pop romântico. Muito bem executado e produzido, no gênero, o disco é eficiente e com certeza vai agradar aos fãs do trabalho da cantora. Escute A Imperatriz e a Princesa, de Isabella Taviani e Milena, faixa que traz uma sonoridade um pouco diferente no clima do álbum, com Pedro Braga nos violões, Marcos Suzano na percussão e Marcos Moleta na rabeca. Ela trancou seu coração na torre de um castelo empoeirado e só. Julgava nunca mais abri-lo para outro cavaleiro imperador. A nuvem que levou seus sonhos era a labareda de um dragão,